mais dinheiro num bolso pra vingar. Curtindo o sol da praia, brisa de frente pro mar. Ou nos levo, Tashiri, nos embalos loucos. Arriô, moleque na quina queimando o bagulho, curtindo a lombra. Arriô, as vagabas na vibe da chapa e no cheiro profundo da branca. Arriô, os malacos que curte o rap na leste do norte responsa. Arriô, todo gueto que junta no frevo pra curtir tirar uma onda. Traz minha taça quem vem, que essa noite quero chapar. Ficar de porre também, dó milhão, junto com quem entende bem do assunto. Só louco na disposição pra vadiar pelo mundo. Hey, hey, hey. Pro céu, vagabundo, um drink, um trago bom. Vinho gelado na esquina, só moleque chique. Sentimento nobre, nobre, a banca se promove. 4, 5 mil cifrão, logo as damas se comovem. Luz de neon, dama vermelho, batom. Olhar de diamante no ritmo do som. Estilo Julieta, corpo feito pro amor. Da norte a sul do morro, topo gueto, arriô. Sentimento de prata, atitude de ouro cê tem. Sou errado que deu certo, amante da noite também. Nato Nobis, no gelo, pra ir sol, os modelos. Cannabis, os parceiros, arriô, verdadeiro. Vinho, gel e San Remi, pra nós que curte o que é bom. Se as mina passa, eu gosto assim, saborio o sabor. De olhos vermelhos, zumbi, de cannabis, um jardim. Seja como for, aonde for, o globo, arriô. Esse meu eu pra me chapar. Senti a brisa em frente ao mar. Sobre as cabeças meu luar. Ilumina as minas, rebola. Sou desse mundo e por ser tão profundo eu vou além. Me dá um segundo que eu arrumo tudo e fica bem. Calibra as taças, chama as minas, gata é meu harém. Se tem fumaça então acende, passo fico zen. Arriei pelas minas que não sobe, desce e rebola. Arriei pelo meu mundo e meu mundo louco de glória. Arriei pelo meu sonho, meu Nike de 12 mola. Arriei pelo sereno e as noitadas de vodka. De vodka, de vodka. Vagabundo arriou.